Uma caixa de cerveja que a gente não vai conseguir gravar bosta nenhuma. Ai, sim, tá gravando a porra toda. Eu não sou o Malandrox, não. O Change falou que teve podcast do MDM que eles demoraram, tipo, eles tiveram que regravar 4 vezes. Fala aí pra ele. Puta, não, é o nosso também. Até só o primeiro foram 4, mas depois do primeiro... 4? Foram uns 4 ou 5, né? Não, eu participei de 4, teve um que eu não tava. Cara, eu acho que foi 4 ou 5 que a gente tentou gravar em um dia. Não, mas aí é uma tentativa só, né, caralho? Não é, não. É, como se fosse. Eu nunca falhei em podcast. É, só faltou, né? Mas tudo bem. Deixa eu... Então, eu nunca falhei. Nunca falhou o podcast que eu tava junto, hein? É. Esse vai ser o primeiro. Olá, meus amigas. Vocês estão ouvindo o podcast Wahreva. Keitan, Wahreva! É isso aí, galera. Estamos aqui para mais um podcast Wahreva. Copa já era, né? Saudações a nossos hermanos, amigos espanhóis, campeões. E simbora, bola para frente agora. Aqui é o Freud e vamos apresentar os componentes da mesa hoje. Senhor Alex Matos. Oi. O cachorro eu ouvi, você tá mal. Cachorro é em casa, cara. Isso aí, senhor Rafael, tá presente, certo? Tô, gente, é meu cachorro. Senhor Zenon? Tamo aí. E um convidado ilustre que exigiu uma banheira de balas de tamarindo e 500 pacotes de skinny. Senhor Change? Tudo bom? Então, hoje a gente vai falar sobre RPG, que é Reeducação Postural Global. É isso, senhor Alok? Defina RPG pra gente aí. Não, não, não. É rapazes que parecem gays. Ah, isso faz todo sentido. Então, é isso daí. É, todo mundo aí já jogou, joga? Como é que é essa bagunça aí? Eu já joguei por muito tempo, hoje em dia sou um RPGista aposentado. Ó, Loki, você joga até hoje, né? Na verdade é o seguinte, na verdade eu não jogo, né? Eu mestro, né? Mestro desde 1993. Ó, o cara sabe até a data, hein? E você, Change? Eu fiquei um pouco tempo afastado, né? Do RPG, assim, aí eu comecei a jogar agora, eu conheci um pessoal lá do meu trabalho que joga, aí a gente tá jogando toda terça-feira, assim, e eu sou igual ao Loki, assim, eu sou RPGista das antigas, assim, desde 94, 95, assim, que tô lá jogando D&D primeira edição, Tagmar, essas velharias aí que acho que a galera de hoje nem conhece. Isso aí, Zeron! Eu comecei jogando acho que em 2000, tinha acho que 11 anos mais ou menos, a molecada da escola mesmo, e tinha um carinha que ele era repetente já, então tinha uns 3 anos, só que ele jogava RPG e mestrava, né, então por ser mais velho assim, conhecer mais, ele era o mestre. Repetente, né, ficava jogando RPG e estudava. Exatamente. Mamãe tava certa no final. E aí eu joguei, cheguei a jogar D&D também, joguei Vampiro à Máscara e por aí afora. Joguei um de super-herói também, que você fazia uns personagens como se fosse tipo Hanna-Barbera, não lembro o nome disso aí. Doom, isso aí. Legal pra caramba, muito engraçado, mas o cara tem que saber mestrar. E é, não é só super-herói, né? Doom não era, você podia jogar com personagens de desenho, não era um lance desse? Era, assim, Pernalonga, Patolino, essas coisas, tipo esses personagens, assim, né? Era tipo de humor, né? Que nem aquele Mulheres Machonas também, que eu não cheguei a jogar. Clássico, Mulheres Machonas armadas até os dentes. Nossa. Pior RPG de todos os tempos. Tem nome e sobrenome o negócio. Pior não, porque eu tenho monstros aqui em casa que é pior do que aquilo. É como você mostrar, você vai jogar com monstro, sabe? Nossa. É horrível, cara. E você, Rafael, já sofreu desse mal alguma vez na vida? Cara, eu só joguei RPG 2 vezes na vida. E, na verdade, eu tô aqui pra cumprir a cota de gaúcho. De RPG, né, rapaz? Rapaz. Mas, eu joguei 2 vezes na vida. Mas agora, por coincidência, por causa do meu chefe, eu tô tendo que meio que voltar. Seu chefe que é o primo da PIN, né? Ah, quer dizer que então no trabalho lá tem o horário do RPG. Você é obrigado contratualmente a participar da mesa de RPG. Morrer é demitido, né? Ah, mais ou menos, cara. Daí a gente... Não, daí no fim eu tô voltando, né? Tô tendo agora que conhecer um pouquinho mais desse mundo por causa disso. Porque, tipo, não se diz não pra um chefe quando ele pede pra ser um mestre numa aventura de RPG, né? O cara pra ser promovido no trampo tem que chegar no level 20, os negócios. Ah, e legal que você é o mestre, né? Ou seja, você tem que beneficiá-lo o jogo inteiro, né, cara? Agora você ganhou 20 milhões de moedas de ouro, que valem mais que dinheiro, né? Isso é uma merda, cara. Isso é tipo quando eu era goleiro, me escalaram de goleiro do time do gerente lá no trabalho, cara. Mó furada do mundo, cara. É, por aí. Uma vez que teve, no meu trabalho antigo, né, no meu antigo emprego, teve Olimpíadas, né, lá, e calhou de que eu fui pra final das Olimpíadas de tênis com o diretor-geral da empresa, cara. Eu venci o cara, cara, eu não arreguei, venci o cara, e ele ficou meio puto comigo, não olhava pra mim nos corredores, essas coisas, mas é por isso que eu não tô mais lá. Não, mas você podia até, você tinha até a opção de... né? Segurar a onda pro cara ganhar. Mas no meu caso não, cara. Eu sou uma lesma no futebol e me escalaram de goleiro do time do gerente, cara. Então tá valendo a minha vontade beneficiar o time, entendeu? Tomou 6 frangos e ficou queimado, né? Fui contratado numa empresa aí, porque eu mestrava RPG pro dono da empresa, manja. Aí ele me chamou, tá desempregado? Tô desempregado. Vamos lá, que você vai entrar na empresa. E comecei a trampar com ele por causa disso. O emprego durou enquanto eu tava mestrando pro cara. Parei de mestrar, acabou o emprego. Justa causa, tá certo. Personal master, né? O cara só mestra pra aquela pessoa. E você, Zenon? Fala aí. Eu lembrei uma vez de uma mesa relâmpago que teve num evento de anime de RPG, que era numa sala lá em São Paulo, numa sala de aula, e os caras pegavam, tipo, tinha a mesa do Naruto, a mesa do Pokémon, a mesa do, sei lá, do Changeman. Você escolhia se você queria ser um Pokémon, se você queria ser o treinador. Caralho, RPG do Pokémon é foda, cara. É, e aí eu lembro que eu escolhi ser treinador e minha namorada na época queria escolher só um Pokémon, né? Eu lembrei assim, não, eu como mestre eu quero deixar o meu Pokémon na coleira, ele não vai entrar na Pokébola. Aí ficou puta comigo. Quase resultou no fim de um namoro e foi o RPG de meia hora, assim, mais ou menos, é uma bosta. Fora o Chant, que já falou aí os sistemas aí que ele jogou, basicamente, aí, né? Principalmente. Bom, eu joguei também D&D, jogava mais segunda edição aí, joguei muito, muito tempo. E jogava Marvel também. Tive alguma experiência com outros sistemas, mas experiências breves, assim, só de conhecer uma ou outra partida. O Marvel eu joguei bastante também, cara. Era um RPG muito legal. Tinha aquelas tabelas, não era? Isso, esse aí eu mestrava. Marvel Super Heroes. Isso. Eu tenho essa estrada aqui até hoje, cara. E você, Loki? Eu? Tá com tempo? Não, fala os principais aí, os que tu começou e os que tu... Cara, não, é sério, eu tenho 500 livros de RPG aqui em casa. Eu comecei com D&D primeira edição, né, de Portugal. O legal é porque eu não sabia o que era RPG, né, tinha pego um livro jogo antes, né. Falei, pô, RPG deve ser coisa de gente inteligente. Eu me considero um cara inteligente, vou mestrar esse troço, né. Então eu peguei o manual com a mão esquerda, com a mão direita os dados e chamei 25 amigos meus pra jogar o tal do RPG. Cara, foi muito bom. Aí depois do D&D, passei pro GURPS. Do GURPS eu pulei pra... trocentos sistemas diferentes, né? Sempre detestei vampiro. Vampiro pra mim é coisa de viadinho. Fica chupando pescoço de gente. Vou chupar o sangue dele. Cara, é muito isso aí, guido, isso aí, Alex. Cara. Pô, é o pior RPG de todos. Eu odeio aquela porcaria daquele vampiro à máscara, cara. Porque toda hora você vai... Eu criei um Bruhá. Aquele, um cara que era o mais porradeiro, né? Ah, vou bater naquele cara. Ah, não pode porque ele usou presença. E você não consegue tocar nele. Então vou bater no outro. Ah, ele usou presença. Você não consegue bater nele. Ele usou presença. Tava tomando cu, porra. Quer dar uma coisa pra eu bater, porra. O meu maior feito no vampiro foi usar aquela potência, né, que bomba a força, pra trancar meu rabo pra ninguém me estuprar na prisão. Ah, muito saudável isso. Muito bom. Nada que um soco no rim não passa, brother. Então, eu tenho bastante sistema aqui. Atualmente, eu tô mestrando Legends of Five Rings, Exalted, e tô abrindo uma campanha de GURPS esse final de semana. E tô jogando também 7C. Alok. Oi. Você jogou Tagmar, cara? Cara, eu não cheguei a jogar Tagmar. Eu acho que eu joguei uma vez numa convenção um Tagmar meio adaptado. Nessa RPG Con que eu fui, nesse final de semana, tem o Tagmar 2 que saiu, cara. Tava preço de banana, eu esqueci de comprar. É, sabe que eu participei da criação Tagmar 2, né? É mesmo, cara? É, cara. Tava o autor lá, que eu não lembro o nome. É, eu fui um dos caras que participou do grupo de criação, né? Mas, enfim... É que o Tagmar, na época, pelo menos na minha época, era como não tinha o D&D da Gro não tinha sido lançado ainda, né? O Tagmar era quase uma imitação do D&D pro Brasil, né? Não foi isso? Era uma merda, só eu que gostava daquilo. Mas eu jogava muito. Cara, era um que tinha tabela pra tudo, né? Sim, tudo você jogava numa tabela. É tipo Marvel Super Heroes. Você quer ir no banheiro, você joga numa tabela. É, quer cuspir no chão, tem que tirar 50% ou mais, assim, nesse nível. Cara, eu detesto RPG com tabela, velho. Eu também, mas eu não sei por que eu gostava de jogar aquilo. Mas então, vocês estavam falando do vampiro aí, né? Cara, Vampiro eu cheguei a comprar os livros, eu até achei interessante e tal, o universo, bah, mas, cara, nunca joguei. Os caras que jogavam Vampiro, eu tinha vergonha alheia quando eu vi os caras, eu falava, não rola, cara. Então, cara, na época que eu jogava com, com um pessoal que era normal ainda. E saía mó zoeira, porque tipo, eu era um Nosferatu, né, o mais sem vergonha de todos, assim, mais escroto. Era o feiozão, né, o Nosferatu não era aquele todo bizarro? É, os bichos moram no esgoto, se alimentam de cadáveres, os negócios... E era engraçado, que aí eu usava elementos surpresos, os bichos saíam do esgoto e pegava geral a negada, né. Você era o zumbi do Michael Jackson, né, tu saía de dentro do esgoto lá. Do... Isso, fazia a dancinha lá e então. Tal. Começou a mudar, começou a entrar uma molecada nova, aí os caras, não, os caras queriam ser o vampiro Lestal, bonitão, fodão e tal, aí começou a ficar sem graça. É, aquele clã toreador, alguém já arriscou jogar com aquela merda, velho? Viado, cara. Então, exatamente, aquele é o viado. Cara, o problema do vampiro, assim, são muito dos jogadores, assim, os jogadores, eles ficam, tipo, pomposos, assim, eles ficam se achando jogando aquela porcaria. E sempre, cara, e eu não sei, o RPGista ele já é meio maluco, assim, mas a concentração de malucos por metro quadrado jogando vampiro é muito grande, assim. Teve um grupo, cara, que eu fui jogar, aí o cara tá falando, ah, não, vamos jogar, você tem que tirar essa imagem ruim do vampiro da máscara que você tem na cabeça, jogar com o meu grupo é legal. Aí eu falei, tá, vamos jogar. Fui lá no Fred do cara. Aí eu encontrei, cara, o pessoal indo fantasiado jogar aquela porcaria. Assim. Exatamente, cara, mas era justamente cara isso, cara. O cara com um avental branco andando na rua, todo cheio de sangue, andando no meio da rua, cara. Eu olhei e fui embora, nem cheguei a jogar com ele. Eu era narrador de live, cara, live action. Não, isso não dá, cara, aí é foda. No live action que eu narrava, eu narrei duas linhas de live action, né? É, o pessoal não ia com essas fantasias meio furflu, não, cara. O negócio era mais normal, assim, os caras eram mais sossegados, sabe? Cara, live action nunca é normal em hipótese nenhuma. Assim. Eu juro pra você, velho. Eu juro pra você. Não é que eles, tipo, ficam num andar, assim, ou sei lá, numa casa, aí fica interpretando, fica jogando, assim, não é assim? É assim, mas assim, ninguém ia fantasiado, não. E é normal mesmo, manja. Fingia que era o personagem numa boa e tal, mas. Nada assim de ficar mostrando os dentinhos, querendo botar no pescoço. Eu achava até um pouquinho menos gay que o jogo de mesa, viu? É, talvez. Mas eu sempre me afastei do live action. Então, eu joguei um live action de Castelo Falkenstein. Cara, aquele live action foi muito bom. Todo mundo fantasiado com roupas de 1880, manja. E foi legal pra caramba. A gente derrotou uma mula sem cabeça. Tinha um padre lá que comia não sei quem. Por isso que a mulher era mula sem cabeça. Foi legal pra caramba. E eu tinha uma esposa nesse live aí que deu pra todo mundo da cidade. O único que não comia era eu, que era casado com ela. Muito bom. Rolava de verdade, assim? Ou... Claro, né, Chand? Isso, oh, sim. Opa, RPG hardcore, brother. Isso é o verdadeiro live action, né, cara? Tinha nego saindo no tapa, rolando no chão pra ver quem ia ser o padre, né? E aí, imperador? Eu vim aqui limpar a sua piscina. Eu não quero ver a minha pizza de calabresa, alguma coisa assim. Cara, mas é porque você falou disso, cara. Porque toda feira de RPG que eu ia, aí chegava uma mulher, cara, sentava na mesa de RPG, todo mundo tentava comer ela no jogo, assim, cara. Não come na vida real, aí fica tentando jogar. Ah, agora eu vou jogar o meu carisma na garota ali, não sei o que. Ah, tipo, conquistei. Vai se fuder, cara, pelo amor de Deus. É verdade, cara. Quando na época que eu jogava D&D, tinha uma menina no grupo. E antes era todo mundo amiguinho, assim e tal. Aí depois um dos carinha do grupo começou a namorar a menina. Aí o personagem do outro carinha queria pegar o personagem da menina e o namorado. O paradinho dela ficou com ciúme, não sei o que. Ixi. A gente decidiu por uma magia que transformava a personagem feminina dela num anão. É, boa saída. Esse lance de relacionamento no RPG, cara. Olha, eu tive umas. Quase quatro namoradas. Na verdade, é quatro quase namoradas, é melhor. Elas sabiam disso? Então, elas achavam que me namoravam, entendeu? É por isso que eu falo quase, porque eu não assumia porcaria nenhuma, eu nunca usei aqueles bambolê de trouxa, mas então. Aí tinha uma menina que jogava no nosso grupo, ela morava do outro lado, exatamente do outro lado da cidade. E tinha o namoradão dela lá, tal, que não jogava com a gente. Ô, sábado à noite, ela chegava pro namorado e falava a seguinte frase. Bem, eu vou na casa do Alex, lá vai ter mais 6 homens, a gente vai jogar trancado no quarto dele durante 6 horas, num sábado à noite. Tudo bem, posso ir? Ô, pode ir lá, vai lá, não tem problema não, vai lá. E ela chegava aqui, o que o Nerdaiada fazia? Porra nenhuma. como se ela fosse o hominho da mesa, cara. Então, sempre teve essa... Nerd é muito banana, né, cara? Muito Zé Ruela, velho. Pô, cara, eu jogava com o grupo, mesmo grupo sempre, né? Eu era, inclusive, o mais novo do grupo lá. Só tinha... Meu Deus. Pra tu ver como era velha a galera, né? Era tudo galera também dos primórdios. Agora rola o dado, rola o dado. Freud, eu quero enquanto, que você... Não, enquanto os caras faziam live action em 1880, o Freud jogou em 1880. Dado de madeira. Pra você ver como era o pessoal da velha guarda mesmo. Mas, cara, aí tinha mulheres no grupo, mas era tudo namorada dos caras, né? A esposa do cara e tal. Pô, uma vez, cara, veio uma garota foi jogar lá com a gente, jogou umas 3 partidas até ela ver que aquilo ali não prestava e nunca mais aparecia. Que a garota era a dançarina do Faustão, cara. Ah, agora, mentira. Sem sacanagem, bicho. E foi tentar época, jogar RPG? Exatamente. Naquela época, não sei se você lembra, no começo do Faustão, em umas academias, né? Sim. Cada dia era uma academia. Tinha uma academia lá do Valqueiro que era a Realce. E aí, depois passou a revezar e eram só 2 ou 3 academias e tal. E essa garota, pô, a garota era muito gata e tal. Pô, aí o único solteiro que tinha lá era eu e o irmão do mestre lá, né? Pô, meu irmão era todo pimpão pra cima dela e tal. Mas aí não deu em nada. Terceiro jogo, ela falou, tá maluco, esses caras aí não vai dar em nada. Se mandou. Ninguém vai me comer, deixa eu ir embora. Aí o que que era? Dançarina do Faustão ou chacrete? Não, aquelas dançarinas, igual é hoje, né? Só que na época não era pessoal contratado, eram academias que iam lá. É, eles, tipo, todo início do Domingão, você falava, ah, agora as dançarinas da academia tal. Ô, louco, brincadeira. Mas e você, não, Rafael? O que você jogou aí, rapaz? Ah, deixa eu lembrar, cara, acho que faz, sei lá, 15 anos que eu joguei essas 2 partidas que eu falei que eu joguei. Uma acho que foi GURPS. Do Super, foi uma das coisas que tentaram me falar pra me convencer que RPG era uma coisa legal. Não, mas é pra jogar com super-herói, não sei o que e tal. Aí eu entrei, né? E outra, se não me engano, foi uma tentativa de jogar Castelo Falkenstein, que o Loki falou aí. Mas eu, pra ser bem sincero, cara, eu lembro mais de GURPS mesmo, assim. Essa Castelo Falkenstein eu não lembro quase nada, cara. Lembro que, tipo, eu cheguei a ler alguns livros, assim, do Vampiro, li alguns livros Trevas também. Aquele, como é aquele Cyberpunk lá? Cyberpunk era o Shadowrun, deve ser. Não, tinha o Cyberpunk, o 2020, e tinha o seu Shadowrun mesmo. É, eu acho que era esse Cyberpunk 2020 que eu cheguei a ler também e tal. É aquele, mas, que tipo, você rola uma tabelinha pra ver o passado do seu personagem? Isso, esse aí mesmo. Então é o 2020 mesmo. É, e eu não... Mas assim, eu cheguei a ler os livros até, porque os meus amigos naquela época queriam que eu me interessasse por jogar e tal, mas não cheguei a jogar nada, cara. Eu, pra ser bem sincero, assim, eu vou ser o semeador da Discord, que é o advogado do diabo aqui do podcast, né? Cara, eu nunca achei graça nenhuma em RPG. Como assim? Eu tenho uma teoria. Sabe aquelas mina mal comida, manja, que depois que o cara faz um mau trabalho, não quer dar pra mais ninguém? Porque acha que sexo é ruim? Isso é a mesma coisa, filho. Não, calma. É, cara, por incrível que pareça, o que tu falou até tem a ver. Porque o que acontece? Não te comeram direito, é isso. É, também, mas isso não tem nada a ver com o podcast. Não. Cara, gaúcho é exigente, cara. Gaúcho é um pessoal exigente, não pode ser de qualquer jeito. Também foi ótimo. Falando sério aqui, o que aconteceu foi o seguinte, esses meus amigos, que na época eram meus amigos, eles levavam muito a sério, cara. Tipo, eles não eram do tipo de andar fantasiado e tal, mas eles levavam o jogo muito a sério, cara. Eu acho idiota levar qualquer coisa que não seja relevante pra sua vida, assim, enfim. Não vou entrar muito nessa questão, mas eu acho um absurdo, tipo, tu levar muito a sério coisas como o jogo. Seja futebol, seja videogame, seja RPG, seja TV, série, TV, qualquer coisa, cara. Eu acho muito absurdo, assim. E olha, era o cara que eu deixava de ir pros lugares com as gurias nas quartas-feiras da noite porque tinha arquivo X. Mas isso foi quando eu tinha, tipo, 18, 20 anos, né, cara? Depois o cara, sei lá, depois de um tempo comecei a ver o quão absurdo que era esse tipo de coisa, né? Depois que eu tive VHS, pude gravar os episódios daí. Aí você... aí você viu o quanto era absurdo, né? Não, e aí eu achava até, daí comecei a achar meio foda, assim, o pessoal levar muito a sério, porque pra mim jogo é jogo, né, cara, se tu não se divertir, é aquela coisa, cara, se tu começa a chorar cada vez que o teu time perde, velho, pô, então, assistir futebol deixou de ser diversão, cara. Passou a ser um sacrifício pra ti, sabe? Começar a ficar brigando por causa de jogo, por causa de personagem. Esse tipo, aqueles caras que qualquer pentelinho da regra, o cara, não, mas eu tenho isso daqui que faz não sei o que, interrompia. Exatamente. O Bugman jogando é assim, ele é o advogado de regras, ele sabe todas as regras dessa porcaria do RPG. Ele vai manipulando a porra do jogo até ele conseguir o que quer. Foi o direito do mestre. É, e eu achava foda isso, cara, porque, tipo, aí tem aquelas coisas assim também, tinha isso, o pessoal levar muito a sério, aí eu, na segunda vez que eu tentei jogar, já mandei tomar no cu, já... Eu nem sei se pode falar palavrão, a gente pode falar palavrão aqui, né? Foda-se. Porra, caralho, no 20º podcast, ele também não pode falar palavrão nessa porra, puta. Não, não pode, tá? Não pode. É que eu nunca falei tomar no cu, né? Bom, tudo bem. Foda, mano. E aí, mano, eu, tanto que eu nem falo mais com os caras hoje em dia e tal. E também tinha essa outra coisa, né? Tipo assim, do mestre ser o senhor fodão. E querer que, tipo... Que é aquela coisa assim, eu acho que, pelo menos no que eu joguei, assim, do RPG, o mestre é o cara pra ser o cara que leva o jogo adiante. Mas, pô, a aventura tem que ser bacana, né, cara? Tu não vai mestrar um jogo pra fuder com os teus personagens. Claro, cara, não, tem desafios e tal. Não, mas tem muito mestre que, cara, o negócio do cara é ele tá jogando pra ele, bicho. Ele quer que se foda, gente. Sim, mas daí no momento que tu tem o mestre como adversário, é a mesma coisa que tu tá vivendo a vida real enfrentando Deus, né, cara? Tipo, porra, tu não tem como vencer, né, quando teu adversário é o próprio mestre do jogo, né? Então, mas tem mestres esclarecidos, né? Por exemplo, eu já sei que eu sou foda na vida real, então eu não preciso de cagação de ego dentro do jogo, né? Olha aí o senhor fodão. É o senhor humildade, né? É, geralmente o cara, o gordinho, atrofiado, vítima de bullying na escola, no RPG é o cara que quer ser o bonitão, fartão, né? Isso é uma coisa que eu sempre falei, cara, no RPG, e isso vocês podem contar, cara, no RPG todo mundo escolhe um personagem que é exatamente o que o cara não é. Se o cara é uma pessoa honesta, ele vai escolher ser um ladrão. Se o cara é um bosta, o cara vai querer ser um fodão, e assim por diante. Você acabou de me dar um certificado de honestidade aí, cara, que eu sempre jogava com ladrão. Não, mas peraí, tem coisa errada aí, porque eu só jogo com mendigo, uma vez eu fiz um tremer sem magia, eu só jogo com gente bosta, cara. É, você acabou de se autoafirmar. Tem umas exceções, né? Você é a exceção que confirma. Tem uma regra. Tem umas exceções. Essa coisa que o Algoritmo falou, do mestre competitivo, cara, tinha no meu prédio, tinha o moleque, que o apelido dele era Felipe Gordo. Toda vez que ele mestrava, alguém morria. Tem uma vez que ele começou a aventura assim. Tá, vocês estão no meio da rua, aí aparece um carro correndo na direção de vocês, rola e esquiva. Aí todo mundo conseguiu esquivar. Aí ele ficou puto. Ele, tá. Aí o carro deu um cavalinho de pau e foi atropelar vocês de novo. Aí acabou. Todo mundo rolou e esquiva e conseguiu. Ele, tá. Agora saiu uma mulher de dentro do carro com uma bazuca e atirou em vocês, rola e esquiva. Porra, era tudo assim, cara. Ele queria matar alguém. Pô, cara, eu joguei... A minha experiência com GURPS foi sempre traumática, né? Só teve uma aventura que eu joguei que foi muito legal, mas as outras todas foram uma merda. E um cara que mestrou... Pô, teve uma que foi demais. Mas duas aventuras com o mesmo mestre. Ele fez uma aventura de... pra começar, de aliens. Então, a ideia era matar todo mundo. Ele não queria que ninguém sobrevivesse. Os aliens iam matar todo mundo, cara. E era sempre da forma mais, assim... Rola um teste assim, não passou, morreu. O bicho te pegou, você não tem como fazer nada. Porra. A força dele é absurda, já era, ele jogou ácido na sua cara, morreu. Pronto. Dá um ânimo de você criar um personagem assim, né? Você pega uma ficha de 3 horas pra saber que seu personagem vai morrer. Beleza. Mas tem também, em contrapartida, tem o mestre ingênuo, né? Que você sempre se aproveita do mestre ingênuo. O mestre banana, você quer dizer, né? Mestre banana, assim, que ele sempre, tipo... Você vai tentando manipular o cara, assim. É, tipo, três palavrinhas que... você convence o trouxa, né? Ô, mestre. Aí você sai da aventura. Na página 4873, tem uma aqui que fala que eu posso bater no vilão com o meu tênis. Aí você sai, tem horas que você sai da aventura rico, cheio de item mágico, essas coisas. Eu tenho uma vez eu joguei um RPG do Cavaleiros do Zodíaco. Já começou errado aí, né? Aqueles defensores de Tóquio? Não me lembro qual era. Era uma adaptação do GURPS. Aí eu tinha feito o pior cavaleiro do mundo. Era horrível. Era um cavaleiro de bronze, todo fodido, assim. Mas é o que eu consegui matar o mestre Ares. Aí o que eu tinha feito? Isso foi todo enganando o mestre, assim. Aí eu falei, tá, vocês vão ter que passar todos os cavaleiros de ouro. Aí eu falei, não, eu vou fazer o seguinte. Que tinha uma cidadezinha ali embaixo, né, dos cavaleiros de ouro. assim, daquelas montanhas, assim. Aí eu comecei a tacar fogo em todas as casas, né, dali de baixo. Aí eu falando pro mestre, ah, eu vou tacar fogo nas casas de baixo pra todos os cavaleiros de ouro irem lá ver o que que é. Aí eu falei, eles são defensores da justiça, então eles vão fazer isso, né? Aí o mestre, é, acho que sim, né, vão fazer. Aí beleza. Aí todos eles foram, passei correndo por todas as casas. Aí cheguei lá, eu falei, tá, agora cheguei na casa do mestre Ares, né? Aí falou, é, acho que chegou, né? Aí eu falei, tá, ele tá de costas, né? Porque peguei ele desprevenido. Falei, é, eu acho que sim. Eu vou fazer um ataque que eu mato ele. É, eu acho que você matou. Aí eu matei, pronto. O cara é mestre e jogador, né? Ao mesmo tempo. Não, aí você fez o contrário do que acontecia comigo, né? Porque você usou o poder seu da lábia que o teu personagem provavelmente não tinha, né? Não tenho, né? Engraçado que os caras falavam assim, eu usava ladrão. Aí eu falava assim, cara, eu vou fazer uma armadilha pra pegar o cara. Aí ele, tá, e como é que você vai fazer essa armadilha? Eu sei lá, porra, quem sabe é meu personagem, cara. Eu não tenho habilidade de fazer armadilha, cara. É, sempre tem esse mestre babaca, né? Essa... Ah, vou jogar intimidação. Falei, ah, consegui, acerto 20. Tá, como você vai fazer essa intimidação? Sei lá, porra, meu personagem fez aí, cara. Nessa. Oh, na época... Interpreta. Na época da escola, tinha um moleque que ele quis entrar e ele, muito chato, assim, um moleque mais novo e tal. E o mestre, assim, ele era bacana, ele tentava ajudar, assim, na medida do possível e tal, pra não acabar tão rápido a história, né? Que a maioria do pessoal tava começando agora. Aí esse moleque começou a querer escrotizar, cara. Ele falava assim, ah, enquanto tá todo mundo dormindo, eu vou roubar aquele artefato daquele amigo meu ali, não sei o quê. Ah, vou tentar apertar os peitinhos da personagem ali e tal. Aí já tava todo mundo meio pistola com o cara. Aí teve um dia que a aldeia da cidade tava sendo atacada, tava todo mundo lá. De repente aparece um dragão soltando fogo e destruindo tudo. O que que você vai fazer? Ah, já sei. Beleza, o cara falou que subiu numa árvore com um estilingue e começou a jogar pedra no dragão. Aí o mestre falou assim, não, beleza, você acertou a sua pedra no dragão, ele nem sentiu, o galho quebrou, seu personagem caiu, você vai bater a cabeça e não tirar tanto no dado. Mas olha só, se os Ewoks podem derrotar os soldados imperiais, por que que ele não poderia dar um acerto crítico no dragão também, cara? Concordo. Você sabe que eu matei um dragão com o meu gato, né? Tava andando e passou um dragão, que a gente tava lutando com o dragão o tempo inteiro. Aí o dragão já tava quase morrendo, assim, né? Aí faltava um pontinho pra ele morrer. Aí eu fui dar um ataque meu, tirei falha crítica e minha arma voou a 10 metros de distância. Aí chegou o mestre e falou, tá bom, o que que você vai fazer, Change? Eu falei, cara, não tenho com que atacar esse cara, então vou pegar meu gato e jogar em cima dele. Aí eu tirei 2 acertos críticos seguidos, dei 1 de dano, o gato esmigalhou, morreu esmigalhado no dragão, o dragão morreu. Você matou ele com uma gatada. Eu dei uma gatada no dragão. Então, vocês estão falando de mestre, né? É, teve uma vez que eu fiz uma cagada no jogo, né? É, eu não curto muito colocar monstro, né? Eu, sei lá, não curto. Aí os players estavam reclamando, pô, você não coloca monstro, a gente tá com o saco cheio de ficar matando humano e tal. Eu falei, beleza. Então abre o livro aí, escolhe qualquer monstro aí, vamos pegar ele na página aqui sorteado e acabou. Eu meti a mão assim, peguei um monstro lá esquisito lá, nem li a descrição dele. Falei, ah, ele é preto, ele é grande e ele é forte, vai, vamos aí. E enquanto o pessoal ia ir pra cima do bicho, eu fui lendo o que o bicho fazia, né? E tinha um anão no grupo, cara. É, que... você escolheu um tarrasque. No dedo você escolheu um tarrasque. Fale uma letra, D. Então. Pelo jeito ele escolheu o Mike Tyson, né? Boa. Então, aí o anão do grupo, né? O cara passou desde o primeiro nível até o nível 16 mexendo na arma mágica dele, né? O maior xodó do personagem. Aí ele vai dar o primeiro ataque no monstro, eu já li lá sem assim, a descrição. O monstro quebra a arma mágica. Eu falei, puta, fodeu, velho. E aí, quando eu menos percebi, ele quebrou a arma mágica do anão. O jogador olhou pra minha cara com aquela carinha de choro, sabe? Olhinho brilhante, tremendo beicinho. Cara, deu tanta dó do player, velho. Que no final você deu uma arma mágica igual pra ele de volta. Claro que não, mano. Dó é passageiro, o negócio passa. Ah, a gente sempre fala, cara, a minha primeira aventura como mestre foi terrível, cara. Eu botei os caras pra invadirem um castelo do mago, né? Aí, só que os personagens, cara, só tinha personagens de nível baixo e o cara tinha um bichinho lá, um tal de homúnculos, que só é acertado por arma mágica. Legal. É, os caras já começaram fodidos dali. Mas aí demos uma coxambrada lá, os caras passaram. Aí os caras invadiram lá o castelo lá do dragão e tal. No que eles estão naquele pedaço entre o muro e o jardim, o mago soltou uma magia de nuvem nauseante, que é tipo um peido monstruoso, né? Que o cara vai fazendo o teste pra ver se ele não fica com náusea e fica lá se estremexendo no chão lá. Estremexendo foi foda. Estribuchando lá no chão lá com a náusea. é que na regra antiga de ortografia, né, de antes de 1979, era essa palavra. Na minha época era assim, então vamos lá. Porra, só tem um detalhe, cara. É, a área da magia era maior do que a área onde os caras estavam. Então os caras simplesmente não conseguiam fugir. O cara uma hora ia falhar no teste e ia cair, cara. Quer dizer, já prende todo mundo na segunda jogada, já acabou a aventura. Tá todo mundo preso pelo pago. O mundo mudou. Posso senti-lo na água. Posso senti-lo na terra. Posso senti-lo no ar. Muito do que havia está perdido, pois nenhum dos que se lembra está vivo. E como é que vocês começaram a jogar RPG? Bom, eu comecei com livro-jogo, né? Eu acho que as pessoas, assim, tipo eu, o Alok, acho que também foi, né, Alok? Foi. Eu tenho livro até hoje aqui. Eu também, Calabouço da Morte, o que mais que tem? Você se lembra? Comecei com Punhais da Escuridão. Muito bom esse. Eu cheguei a jogar livro-jogo, mas foi depois, cara. Eu, na verdade, eu fazia natação... E o professor da natação tava fazendo lá, tava montando personagem pra molecada lá e tal. Aí eu passei e vi e falei, cara, que porra é essa aí? Aí fui olhar e falei, pô... Aí o cara jogou o meu personagem e me deu um halfling, cara. Eu já comecei bem pra caramba, né? Me deu um tampinha inútil. Mas aí, pô, eu gostei dessa praga. Sempre gostei de jogo, todas essas merdas. E quando eu vi aquilo ali, eu falei, vou gostar dessa merda, não deu outra. Primeiro contato, assim, que eu tive com RPG não foi, foi com Magic, cara. Com carta mesmo, assim. Magic não é RPG, né, cara? Não, tá, mas tem todo... Geralmente é a mesma turma, né, que joga e tal. Pelo menos na época da febre do Magic, todo mundo que jogava RPG ia pro Magic. Entendeu? De boa. Card game é o crepúsculo de filme decente, entendeu? É o crepúsculo do RPG. É, tudo bem, mas é o que tinha na época, então. Seu erro. Tinha trauma de Magic que até hoje eu nunca ganhei uma partida sequer, assim. Se você jogasse comigo, então o universo acabava, cara. Porque não. Eu fui tentar jogar com a minha irmã, cara. Fui tentar jogar com a minha irmã. Minha irmã tinha 6 anos de idade, velho. Eu roubei as regras e ainda perdi dela, velho. 6 anos de idade. Está empatado, então. Eu cismava em jogar com aquela porra daquele baralho dos goblins. Eu achava o máximo e achava que era legal, que fazia sentido. Mas eu sempre apanhava, cara. Sempre apanhava. Ah, eu joguei muito pouco essa porra, né? Eu nem aprendi a jogar direito, cara. Eu ficava puto porque, assim, eu achava que era o cara que tinha mais grana pra comprar aqueles booster packs, né, cara? O cara montava um baralho fodão e, pô, tu nem tinha aprendido a regra ainda direito, o cara te esculachava, acabou. Não dava nem pra começar. Tinha aqueles babacas, né, que pagavam muito caro por aquelas cartas raras, tipo Dragão de Shiva... Black Lotus, alguma coisa, não me lembro direito. Assim, mas, e esses caras se fudiam, né, cara? Que aí no próximo torneio essa carta tava banida. Pronto, jogou o dinheiro. É, sempre tinha, né, uma coisa assim. Né? Mas era bacaninho, eu gostava. Apesar de não ganhar nada, eu gostava. Mudando um pouco de assunto do Magic, que o Chandy falou antes, né? Que quando ele jogava RPG Vampiro, tinha uns malucos, que tinha fantasiados e tal. Eu parei de jogar o RPG de Vampiro exatamente por isso, cara. Não era nem o fato do pessoal ir fantasiado, é você ver que o pessoal andava desse jeito na rua, cara, à tarde, assim, eles eram roupas corriqueiras do dia a dia deles. Até que o Augusto falou, né, todo fanático de qualquer coisa é ruim. Então, aí o cara aí teve um... Principalmente o de vampiro à máscara. Exato, pois é. Aí teve um cara, não sei o que, que tinha que fazer um sacrifício, não sei do que. O cara se cortou, velho. Eu falei, pelo amor de Deus. Não. É sério, Aí eu falei assim, não, deixa quieto, eu não quero me ver aqui abrindo o túmulo de ninguém no cemitério. Daqui a pouco tá usando nas manchetes de jornal. Tentando ressuscitar a criancinha no cemitério. Não, mas doente tem tudo quanto é lugar, né, velho? Não, eu doente achei... Tem tudo quanto é mídia. Pois é, eu achei ridículo. Não, cara, mas o legal desses RPGs aí, cara, dessa editora, que era White Wolf, né, é que começou a se formar tribos diferentes realmente, né? Porque eu via os caras que jogavam lobisomem, falavam mal dos caras que jogavam vampiro, aí tinha um outro que falava, não, porra, o maneiro é o mage. É, na época tinha essas rixinhas mesmo, o cara que jogava vampiro, jogava storyteller em si, achava que todos os outros RPGs do mundo era coisa de retardado, achava que D&D, por exemplo, era uma coisa sem sentido, achava que GURPS era muita regra, e eu sempre joguei os três, né, então logo eu achava que os caras de vampiro eram retardados, achava que os caras de GURPS também eram retardados, e achava que os caras de D&D também eram retardados, os únicos fodas era eu. Não, você era o retardado maior por jogar os três, né? E eu jogava os três, né? Mas os três, além dos três, mais um monte de outros, né? Nunca fiquei num sistema só. Jogou o desafio dos bandeirantes? Pô, eu joguei. Opa! O clássico! Joguei! É brasileiro? É clássico, cara. Absoluto, cara. Ó, eu joguei duas aventuras de desafio, cara. Uma mestrada por um dos caras lá que criou, foi bem maneiro. Eu joguei uma aventura, cara, que criou também, cara. Numa dessas convenções aí de RPG no Rio. É, meu caso foi a mesma coisa, só que no meu não foi bem, foi um encontro de RPG que o cara conseguiu armar lá no Valkyrie. Tinha duas mesas de jogo só. Uma do cara dos bandeirantes, que deve ter chegado lá e falou assim, que merda que eu vim fazer nesse muquifo. E uma pelo cara que organizou, que mestrou Marvel na outra mesa. Aí eu joguei nessa do cara do desafio dos bandeirantes, foi bem legal. Mas como que é esse desafio dos bandeirantes? Quais as classes? Você é bandeirante, índio, clérigo? É, o meu era índio. É? Índio mesmo? Gravo com índio também. Pô, a segunda aventura que eu joguei foi a última, eu falei, puta merda, tudo é um mestre, né, cara? Eu fui jogar com um cara lá da área lá, aí só teve a primeira parte da aventura, porque, sei lá, tinha uma hora que você tinha que passar por um rio, e os caras estavam cobrando um preço absurdo pelo bot lá, pra você poder passar pelo rio. Aí o meu personagem tinha uns poderes de água lá, manipulação da água, não sei o que lá, aí eu chamei os caras, falei, pô, convence os caras lá, conversa com os caras lá no canto, afasta eles do barco. Aí afastaram os caras do barco. Aí, pô, bolaram uma distração lá, a gente subiu no barco e eu usei um poder da água lá pra criar uma onda pra empurrar a gente se mandar, né? E aí o cara falou que acabou. Depois ele deixou rolar aquela sessão ainda e falou, ó, não vai ter a próxima sessão. Eu disse, mas por quê, cara? Não, vocês tinham que ter pego uma arma mágica lá que tava no, na barraca lá dos caras lá. Vocês tinham que ter enfrentado eles. Porra, então, da próxima vez que tu deixou fugir, filha da puta? Próxima vez passa o roteiro, seu corno. Mas é isso que o Freud falou mesmo, cara. O RPG, ele é todo... O que faz RPG legal é o mestre aventura, assim. Muitas vezes a gente chega... É igual o pessoal lá do MDM. Uma vez a gente tentou jogar RPG, eu juntei uma galera, eles não conheciam muito bem. Aí eu falei, ah, vamos jogar o 3D&T, né? Que é uma regra simples, com 5 minutinhos você faz uma ficha e a gente joga. Aí já tinha uma galera mais experiente, falou, pô, 3D&T, não sei o que RPG, sistema de merda, mas, cara... No fim, qualquer sistema tá valendo, contanto que a aventura seja legal, contanto que o mestre saiba criar o envolvimento, tudo necessário, assim. Com certeza, inclusive eu falei do GURPS, eu joguei uma aventura de GURPS que foi muito foda, que não teve a segunda parte, cara, a gente ficou meses cobrando o cara, pô, cara, faz a segunda parte, foi muito maneiro, e o cara nunca fazia. Ô, Chand, parafraseando o Alan Moore, tem um quadrinho que ele escreveu, quadrinho Supremo, né, não sei se você já ouviu falar. Então, ele pegou um personagem criado pelo Lee Fed, que não tinha origem, não tinha poderes definidos, não tinha porra nenhuma. Ele pegou uma edição e começou a escrever sobre o Supremo. Eu tô com a edição aqui na mão. Cara, puta história animal, cara. Então eu digo, não existe sistema ruim, existe mestre ruim. Se o cara não sabe manter a campanha dele, manter os jogadores se divertindo, cara, não tem o que fazer. Você pode ter os melhores jogadores na mesa que não vai virar nada. O responsável pro jogo ter sucesso ou não é exclusivamente o mestre. Mas tem que um bom sistema ajuda, assim. Tipo, por exemplo, agora eu tô jogando o D&D 4ª edição, né? Com o pessoal lá do trabalho. É legal, assim, mas, cara, parece um videogame, assim, sei lá. É tipo... eu tô jogando com o Bardo. O Bardo tem, tipo, uma magia que se chama Vicious Mockery. Que é você fica insultando o cara com palavras mágicas, aí o cara toma dano, assim, porra, não, né, cara? Ô, Tchente, tem que botar musiquinha, você é o bate que... Não, não é, nem musiquinha, cara, eu falo xingamentos com o cara, tipo, você, cocô, xixi, bunda, pum, 10 de dano, porra, vai se fuder. Não, né, o quarta edição tem elfo que se teleporta, né, um negócio assim? É por isso que eu sempre gostei muito do GURPS, assim. Pô, cara, mas olha só, o teu bardo tem vuvuzela, cara? Que é uma arma poderosa. Tem a vuvuzela do mal. Eu tenho a cornetinha. Fiz ele antes da Copa do Mundo, assim. Aí, falar nisso, dela, comprei uma corneta. Falar nisso, eu conheci o cara lá que mestra pra você na RPG.com. Daniel? Isso, que ele tem um blog, né? Isso. Ah, como é que você sabia que ele era meu mestre? Hã? Como é que você sabia que ele era meu mestre? Ele que falou. Ah, é? Pô, que legal. Que eu falei que eu tinha um blog de merda, né? Aí ele... Conversa vai, conversa vem de merda. E ele falou, ó, tem um amigo meu que tem um blog de merda também. Falei, pá. Então? Então, mas aí é ele com ele que eu jogo toda terça-feira. Aí, mas assim... Tipo, o cara é fanático por D&D 4ª edição, né? Ele tem o blog dele só disso, né? É o Rolando 20, é um excelente blog. Isso mesmo. Perfeito. Aliás, o jeito que ele edita o podcast, né? Pelo que ele tava falando lá, cara, coisa de profissional, velho. Eu falei que o nosso é editado nas coxas, a gente tá ganhando. não, no DMDM também, assim. Mas ele gosta. Assim, mas o Star tá dando uma caprichada na edição até, vai. Não, ele corta minhas piadinhas, pô. Só porque é com ele. Isso daí, tudo que vocês estão falando vai ser cortado. Vocês estão perdendo tempo, cara. Vocês estavam falando negócio de mestre aí. E o que eu tive duas experiências jogando RPG, que é aquela com o cara que sabe mestrar e aquela com o cara que não sabe mestrar. A grande diferença dos dois é, eu acho que é mais o improviso. Porque o cara que não sabe mestrar, ele programa a aventura ali do início até o final. Tipo, vocês têm que entrar em tal montanha. Tá, mas a gente não quer entrar naquela montanha, a gente quer dar a volta e ir pro vilarejo. Chega no vilarejo, não, mas o aldeão falou que vocês têm que entrar na montanha, na caverna, entendeu? Eu, tipo, não sai daquilo. Acaba ficando muito, muito sacal, cara, porque você já sabe o que vai dar na história. O mestre, ele tem que saber improvisar, né, cara? Ele tem que saber os pontos-chave da aventura que ele tem que direcionar e que a trama tem que direcionar pra aquilo, não uma decisão dos jogadores. E o que deixar solto, cara? O cara não pode querer amarrar tudo que fica um saco, bicho. Então. Mas tem pior, viu? Tem pior. É quando, além de fazer isso que o Zenon falou aí, o cara fazer um plotzinho, né? Plot é aquela história, né? Fazer uma história que não tem sentido. Por que seu personagem fazer aquilo? Por exemplo, tinha um rapaz que mestrava pra gente. Ele falou assim, vocês fizeram seus personagens de primeiro nível, D&D primeira edição e tal. Agora tá rolando uma guerra de deuses na outra ilha e vocês vão ser enviados lá pra impedir a guerra. Véi, primeiro nível, eu vou enfrentar deuses? Vai se fuder! O Frodo era primeiro nível e... O Frodo queimava o anel, mano. Ele tinha a arma mágica dele, o anel. Ele queimava e ninguém batia mais nele. Mas ele só corria, né? Qualquer um personagem level 1 podia fazer isso. Você que não sabe jogar, tá? Tá, desculpa. Mas, ô, Alex, fala aí como que foi o RPG.com lá, cara. Ah, tem um pod aí, que tem um pod, um post que eu já digitei, só não botei hoje porque fiquei com preguiça. Tem um post de luz? Poste. Vai tomar no seu... O Loki falou que não ia falar nada no podcast, mas ele falou na MSN lá que foi ovacionado pelo pessoal da RPG.com e tal, virou ídolo lá. Legal que você não falou, né, cara? Agora tem xingado todo mundo, né? Não, no RPG.com ainda servi de porteiro e o pessoal me confundiu com palestrante lá, cara. Tinha um pessoal de fazer um negócio de ficção científica, né? Tava dando uma palestra de ficção científica e de repente as perguntas começaram a ser direcionadas pra mim. Eu falei, cacete, eu nem escrevo essa porra, né? A menina vai falar que o tempo acabou, ela vem falar pra mim, não pro pessoal que tá organizando. Pô, imagina, os caras não conseguiram falar, né? Todo improvisou aquela porra, né? Claro! Os caras me colocam o título de mesa aberta de discussão de ficção científica brasileira. Pô, então quer dizer que eu posso falar, né? Teoricamente. Não era ser só você, né? Mas tudo bem. Não, só pro Change ter uma noção do que foi a bagunça. O Alex falou que teve um cara que virou pra ele e falou assim, e o teu blog? Como que vocês fazem? Como que é programado o blog? Pera lá, programado? programa, o seu? Foi o camarada do Change mesmo que perguntou isso pra mim. É mesmo? Eu falei pra ele, é tudo nas coxas, a gente não edita porra nenhuma, não. A gente joga, tira uma coisinha ali, tira um espaço de tempo ali, acabou, já tá bala. A gente nem pauta tem, a gente nem tema de vez em quando tem. Tem uma. E a parte que você esqueceu o nome, o endereço do blog pra passar? É, velho. Esqueci o endereço do próprio blog? Passa o nome do blog aí, passa o endereço. Puta, eu esqueci o endereço, velho. Só de que o teu camarada sabia. Nem pra isso você serve, né? Pra passar um endereço. Não, e pior de tudo, aquela discussão de blogs de RPG, né? E vai discussão e eu quieto, porque o Areva não é blog de RPG, né? E eu quieto, cara. Aí de repente o cara vira assim pra mim e começa a fazer pergunta, começa a participar, né? Só avacalhando tudo que ele já tinha falado anteriormente. Aí no finalzinho ele pergunta, e aí, seu blog, ele fala bastante de RPG? De que sistema que vocês falam? Não, a gente nem fala de RPG, cara. RPG é coisa de viado. Tá aí um campineiro que joga todos os tipos de RPG, né? Falando. É que o Alok quis ser o convidado polêmico lá, né? Pois é, sempre, né? Não, mas eu juro, cara, eu sentei num cantinho, não falei nem oi, nem olhei na cara da pessoa, eu evitei contato visual pra ninguém falar comigo, mano. É, um imã, né, não tem como. Mas aí, falando em convenção aí, fala essa RPG com ele, que já teve em convenções, como é que foi a experiência? Olha, eu fui até da primeira até a décima, até o décimo encontro internacional de RPG, fui em todos. Esse eu sei, eu fui em alguns, teve alguns no Rio desse? Teve uma época que tinha em São Paulo, depois no Rio, imediatamente no Rio. Era no Castelinho, não era? No Rio? Cara, eu não sei onde que era no Rio, porque eu nunca fui, né? Mas eu acho que era. E o grande lance do RPG, quer dizer, o grande defeito do RPG é porque essa porra não vende, né? O mercado de RPG é uma bosta. É pior do que o mercado de quadrinhos. Então o que acontece? A editora Abril, ela viu que tinha bastante gente que ia em convenção, né? Aí é espertona, vamos lançar o AD&D aqui no Brasil, né? Fez aquela puta daquela promoção enorme. Cara, maravilhosa. O stand deles, assim, no encontro internacional, acho que foi no terceiro, cara. Tinha até um bar, um cara fodão, fortão lá. E uma mina gostosona, vestida de bárbaros, assim, manja. Um castelo montado ali, bem realista, pra poder... Sabe, fez aquela puta daquela propaganda, não vendeu bosta nenhuma, velho. Eles viram que só uma pessoa disse... É, um grupo de RPG, por exemplo, tem 5 pessoas, né? 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, um cara precisa comprar o livro, o resto não precisa, só o mestre precisa ter o livro. Então, logo, de 5 pessoas, você tira um livro. Então, imagina, de 4 mil pessoas, você vende o quê? Ainda é... O negócio é dividido. O negro que gosta de vampiro, na época, que gostava de GURPS. Então, o mercado de RPG é uma bosta. É, na verdade, tipo, você lembrou de uma coisa bem, que nos anos 90, na época que foi o ápice do RPG... Né, no auge do RPG aqui no Brasil, a Abril tentou entrar de sola nesse mercado, né, lançando a D&D. Aí tinha até uns disquinhos assim, né, com aventuras narradas. Ah, lembro. A Ediouro também tentou, lembra disso? Lembro. Todo mundo se fudeu, né? Todo mundo se fudeu. O único pessoal que se deu bem foi o pessoal lá da Dragão, que lançou o Tormenta, acho que já no final dos anos 90. O Del Debio com aquele Diamond dele, né? E a própria Devir, né? A Devir também, né? Começou publicando o livro de RPG, né? Mas agora eu pergunto, a molecada de hoje joga RPG? Não, né? Não joga mais. Ó, cara, meu bairro inteiro joga RPG, cara. É impressionante falar isso, porque os que não jogam RPG ou é alcoólatra ou é traficante, manjo. E até tem uns traficantes que jogam também. Mas então, o meu vizinho da esquerda, ele joga RPG, ou da direita também. O da esquerda tem 16 anos, o da direita tem 18. Então, você já faz a... Onde você mora? Hã? Onde você mora? Campinas. É, eu não sei, eu não sei mais como é que tá a molecada de hoje, assim, não sei se elas jogam ainda. Assim. Olha, cara, não tá mais aquela febre que tinha antes, mas o RPG, ele ficou muito banal agora, entendeu? O lance antes, que o pessoal era panfletário, né? Eu jogo RPG, batia no peito, né? E defendia o negócio. Agora, o cara, assim, você joga RPG? Ah, já joguei, eu jogo, mas é como se estivesse jogando truco no final de semana, manja. O negócio, cara, tá extremamente banal. Ah, cara, é que eu vou assim, ó, da perspectiva de quem não conhece tanto RPG, cara, RPG é um jogo muito nerd. O cara pode ser qualquer coisa, o cara pode ser gostar de quadrinho, de anime, de série, de bonequinho, de qualquer coisa. Cara, mas tem uma coisa que te identifica com o nerd é tu curtir RPG, cara. Porque, cara, qualquer jogo que tu precisa ficar usando matemática e quebrar a cabeça pra ficar criando um personagem, cara, tem que ser muito nerd. É meio foda, a gurizada nem gosta de estudar, nem gosta de fazer cálculo, não gosta de pensar. Aí vai ter que fazer um tipo de jogo que eles precisam ler uma paulada de coisa E ainda por cima fazer um monte de cálculo e eles são burros e não sabem nem quanto é 2 mais 2. Tipo, aí começa a dificultar. Só de fazer a ficha do GURPS, pelo amor de Deus, véio, o dia inteiro você calculando naquela porcaria. Tipo, por que que a galera, por que que a galera vai deixar de jogar um videogame que é simplesmente apertar num monte de controle pra tentar aprender um monte de regra, cara? Regra, eles já odeiam ter regra na escola, em casa e coisa assim. Por isso que eu acho que hoje a gurizada não vai gostar muito de RPG. Porque nos anos 90, se você parar pra pensar, o único RPG de sei lá, o RPG de videogame que tinha era o, sei lá, o Zelda, sabe? Era o mais avançado, top, assim. Hoje você tem o... Eu joguei Dark Sun. Vocês jogaram... Dark Sun é o melhor jogo de RPG de todos os tempos do PC. Já jogaram o World of Warcraft? Já. Cara, é fantástico, assim. Um mega RPG muito foda, assim. Porra, então eu até entendo, assim, porque a molecada de hoje, sei lá, se joga ou não, se não jogar. É porque naquela época não tinha isso, né? Tinha a porcaria do Dark Sun, que era aquele. Seu jogador andando parecia que tava mancando, assim, sabe? Ele tinha 2 movimentos. Galera, vocês que. Né? Vou fazer uma pergunta agora, vocês são mais entendidos que eu. Então eu não jogo. Não jogo videogame também. Na verdade, eu não sei o que eu tô fazendo nesse podcast. Foi o que sobrou, cara. Mas, só pra dar volume. Falaram que tinha que ter 5 participantes e foi o que sobrou. Não, mas assim, ó, então eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Cara, não é a mesma coisa jogar, assim, independente do pensamento da gurizada, de hoje, como mudou, do que tem hoje, que não tinha antigamente, independente disso. Tipo, não é a mesma coisa jogar um World of Warcraft, jogar um RPG. Não em termos de bom ou ruim, mas eu quero dizer assim, por exemplo, não vai ter aquela essa coisa que vocês estavam falando antes ali, de improviso do mestre, por exemplo, vocês não vão ter num RPG de PC. Né? É uma coisa RPG de PC, ele corta. Desculpa te cortar, mas o RPG de computador, ele corta 3 coisas básicas do RPG de mesa. A imaginação, a criatividade da pessoa, pra usar a imaginação, e também o pensamento rápido, cara. Você tem que pensar muito rápido pra fazer as coisas. Por exemplo, tem um dragão lá, sei lá, tá com o tesouro dele, você quer roubar o bicho, mas você sabe que você não vai matar. Então você tem que convencer o dragão a te entregar o tesouro. Então você tem que pensar rápido, cara. Então isso não tem mais. E eu acho que a molecada de hoje tá muito rápido na forma de comunicação, mas tá perdendo um pouco a criatividade, tá perdendo um pouquinho a imaginação. Mas isso é boa parte da graça do RPG, não é? Do RPG, vamos dizer assim, entre aspas, original desse que não é de PC. É justamente isso que se perde com esses jogos. É, agora, tipo, mas ainda na diferença entre o RPG de mesa e RPG eletrônico, assim, de game, assim, óbvio que tem suas vantagens, mas, assim, as histórias, em relação à história... Pô, tem uns games que tem umas histórias fantásticas, assim, umas histórias fodas, assim, que eu nunca joguei uma melhor no RPG de mesa, assim. Por exemplo, vocês chegaram a jogar algum RPG de Guerra nas Estrelas? Claro, é Knights of the Old Republic, né? É. Puta, esse é fantástico, esse... a história, cara. Que história fantástica. Aliás, posso fazer um adendo? Sim, só pra ferrar quem não jogou? Spoiler. Super spoiler. Chupa quem não jogou. Cara, que RPG fantástico, assim. É sensacional. O Fallout também é foda. Fallout, nossa, o primeiro e o segundo é muito bom, cara. O humor negro que tem o jogo, cara, é fantástico. O terceiro também é muito bom. Você sabe que o Fallout era pra ser GURPS, né? Não era pra ser Fallout, né? Era pra ser sistema GURPS. Aí o Steve Jackson deu uma de putinha, embaçou e os caras fizeram o sistema deles. Eu. Eu posso fazer uma pergunta bem noob, assim? Não. Ah, deixa eu fazer, eu preciso saber disso. Fala logo, porra! Cara, aquele jogo, esse jogo Batman Asilo Arkham, pode ser considerado um RPG, não? Não. Não. Rafael. Qual é a diferença? Rafael, eu falo. A diferença é o seguinte, RPG tem que ter interatividade com a história, entendeu? Por exemplo, se você pega um jogo linear, ele já não é RPG mais, pra mim, tá? Tem gente que até considera, mas eu não considero. Você não tem direitos de escolha, então não é RPG. RPG... é pra você interpretar o seu personagem, ou seja, você tem que fingir que é o personagem naquela bagaça, entendeu? Então você tem que ter uma certa autonomia pra poder fazer escolhas durante o jogo. O Asilo Arcane é linear, então logo você sai de um ponto e você vai participando da história até chegar no final, mas não é um RPG, você não tem como fugir daquilo. Ah, é tipo o Fallout 3, por exemplo. Ele tem uns 20 finais diferentes, assim, dependendo da maneira como você vai agindo ao redor do jogo, aí vai mudando, assim, tipo, tem sinais que você explode a humanidade inteira, e tem outras que você, sei lá, pega a garota no final, assim. É, depende muito do que for, entendeu? É. Tem jogos que são assim. Eu acho que o primeiro jogo que foi assim foi o Chrono Trigger, né? É isso que eu ia falar agora. Ele já tinha essa coisa de você mudar de final, assim, você poderia fazer isso, mas era bem bacana. Mas o jogo que revolucionou mesmo, pelo menos pra computador, foi Baldur's Gate. Aquele foi um marco divisor pra mim. Foi um marco divisor de águas Baldur's Gate, antes de Baldur's Gate e depois. Baldur's Gate, se você pegar, é igualzinho da Sun, cara. Pode ser, mas eu tô falando. É igualzinho, só que é muito melhor executado pela própria época. Então, mas diferente é o que é o seguinte: você imaginava como personagem, por causa dos gráficos mesmo, você conseguia pegar, fazer um personagem do zero, e você podia ir pra esquerda, pra direita, pra onde você quisesse, o caminho você podia seguir à vontade, entendeu? O Baldur's Gate foi mais revolucionário, assim, acho que mais por causa da popularidade, assim. Dark Sun, só os dois idiotas, tipo eu e o Alok, conhecemos, assim. É. Mas mas a maioria das pessoas não conhece, então eu acho que o Baldur's Gate todo mundo conhece, todo mundo meio que já ouviu falar, então acho que foi importante pra isso. Agora, aquele lance de Final Fantasy, eu não considero aquele troço RPG, mas nem fodendo. Tá, desculpa os puritanos, mas aquilo não é RPG pra mim, não. É linear demais, cara. É, eu gosto do Final Fantasy 1. Você jogou 1? Joguei 1. O 1 é aquele que você vai pra um outro planeta, que você viaja e volta. Não, é antes, assim. Ele não tem nada de outros planetas. É bem medieval mesmo, assim. É uma merda de jogo, mas eu adoro. Ele é o único Final Fantasy que foge em relação aos outros, assim. Mas é bem bacana o 1 também. Eu joguei pouco, né? Eu joguei até o 7 só, né? Depois eu falei, pô, pelo amor de Deus. Aquele negócio, chega em combate, fica apertando um botão só e vai dormir, manja. Sua mão automaticamente fica apertando a porra do botão. É sempre os mesmos tipos de briga. Pô, sei lá, era muito chato, cara. Não tinha aquela emoção do Fallout, que você tinha que fazer aquelas estratégias pra poder lutar. Ou então do próprio Baldur's Gate mesmo, que você pausava, falava, puta, agora esse cara que vai soltar magia, aquele ali vai fazer tal coisa. O negócio era muito burocrático, muito, sabe, sei lá... Tudo a mesma coisa, cara. Os combates não mudavam nada. Parei no Eu tempo. Detesto esses joguinhos que você dá um passo e aí a tela faz... Blá, manja. E já vem monstro. Já cai monstro no seu colo. Que, aliás, o D&D 4ª edição virou isso, né? É verdade. É verdade. O D&D 4ª edição, ele é meio que um videogamezinho, assim. Então... Isso. Ele é um Final Fantasy, vamos pôr assim. Você tem a estratégia... Ele parece aquele joguinho Final Fantasy Tactics, não é? Isso. Aí você não pode mover, senão a porra do ataque de oportunidade. Eu não aguentava mais essa merda. Ah, eu vou andar. Tomou um ataque de oportunidade. Tá, agora eu vou comprar uma cerveja. Tomou um ataque de oportunidade. Porra, maldito ataque de oportunidade, cara. Tomava porrada em tudo quanto era lugar. O que é ataque de oportunidade? Você tem oportunidade. Sei lá, Você pode atacar quando você quiser. Eu só sei que eu tomei um milhão desses ataques de oportunidades e não entendi até hoje. Esses ataques de oportunidade é simples, é um pedala robinho quando ninguém tá prestando atenção, só isso. É um ataque surpresa, né? Ah, lê no blog do camarada do Change aí, vai. Passa o endereço aí, vocês vão lá e ver. É, pelo menos o cara deve saber o endereço, né? Rafael, você quer lançar mais alguma ideia? Alguma dúvida? Mais alguma dúvida, amiguinho? Eu já tinha até me esquecido que eu tava no podcast aqui, tava fazendo outras coisas. Ou sua puta lazarenta, quer prestar atenção? Pô, cara, sério, se nem meu chefe que paga meu salário consegue me fazer eu me interessar de forma espontânea por RPG, cara. Então finge, cacete, a gente tá gravando a porra de um podcast de RPG. Mas, cara, eu acho assim, ó, então, já que vocês deram a palavra pra mim, eu acho interessante isso que o Loki comentou sobre. É que a gente tava perguntando a diferença entre o jogo de videogame e o RPG. Que por mais que eu não goste muito de RPG, assim, eu acho que é uma coisa que falta, né, na criançada, assim. Eu acho que, de repente, seria uma coisa... Claro, vocês nunca fariam isso, né, porque todo mundo acha que RPG é coisa do demônio, mas de botar nas escolas, assim, as crianças mesmo, né, começar desde pequeno a fazer esse tipo de coisa. Vai, eu acho que ia desenvolver um monte a habilidade, projeto, assim, né, criativa delas, né. Mas, Rafael, tem projeto de RPG nas escolas, cara. Eu já cheguei a fazer parte, mas eu sou muito vagabundo, me expulsaram. Eu fiz também um projeto desse. Era isso, no... Também. eu participei, era um projeto voluntário e tudo, de jogava RPG. Exatamente. RPG com as crianças pra ensinar história, né? Isso. Então, eu sou professor de história, né? Então... Ah, é? Eu fiz um trabalho voluntário desse no Museu Histórico Nacional do Rio. Que bacana. Lex lá das escolas públicas, não sei o quê. Eu mestrava uma aventura de RPG pra eles. É meio que ensinando o período pré-colonial, essas coisas. Eles iam jogando aventura e iam aprendendo, assim, cara. Funcionava bastante. A Devir, ela chegou a lançar aqui no Brasil, tô até com os livros aqui na mão, ela chegou a lançar o GURPS Cruzadas, Resgate dos Retirantes, Descobrimento do Brasil, coisa mais educativa e tal, né? E foi bacana essa época que o pessoal corria atrás. Hoje em dia tá mais organizado. Eu confesso que eu saí porque o negócio ficou meio profissional, né? Então, pô, eu uso RPG pra me divertir. Então eu comecei a pensar demais pra... Ah, e saí fora, né? Detesto esse negócio de misturar trampo com lazer. Tem gente que consegue, o máximo que eu consigo fazer é ficar vendo o blog dos outros no serviço. É, então, eu acho que seria... Acho que é uma coisa meio foda isso, né? De pessoal ver com muito... Pessoal normal, né? Que vamos combinar que vocês que jogam RPG não são normal. É verdade. Não, mas falando sério, isso é brincadeira. O pessoal mais normal, assim, né? Vê com muito maus olhos o RPG. Ah, claro que vê. Mas seria, pô, uma puta ferramenta, assim, de ensino, né? Pô, cara, com RPG tu não precisaria nem dar aula de história, velho. Então, umas campanhas que eu mestrei na escola, eu simplesmente, ó, Descobrimento do Brasil, por exemplo. Você põe os jogadores, assim, como participante da caravela e vai narrando como foi a caravela, como é que ela chega no Brasil, como é que é o povo aqui do Brasil. Faz uma aventura em cima disso, cara. Ó, a molecadinha, pelo menos comigo, cara, ela sabia de cor e sorteado o que tava acontecendo, cara. Era muito foda. De cor e o quê? Salteado, sorteado, agora. O que eu falei? Sorteado, de cor e sorteado. Esquenta a cabeça não, Fê. Interior. Não, mas é, seria o RPG, seria uma forma, a única forma de deixar a história do Brasil interessante também, né? Exatamente. Eu colocava forma... umas putaria no meio, né? Não, a única forma de deixar praticamente qualquer coisa interessante. Porra, literatura, velho. Pega um livro e fala sobre o livro, faz um RPG sobre, sabe? Eu aliás, você sabia que... Fazer uma aventura do Curtiço vai ser um saco. Você sabia que tem umas empresas que usam RPG pra ensinar funcionário, né? Não sabia. Sério, eles usam RPG. Eu cheguei a conversar, dar uma palestra pra uma empresa aí, que é antiética da minha parte falar sobre, mas... Pra eles fazer o treinamento dos funcionários no modo de RPG. Sabe essas dinâmicas de grupo? Você usa o RPG que é muito melhor que essas dinâmicas flu-flu que existe por aí. É verdade. Porque você já treina o cara brincando. Não, é uma coisa que, tipo... Cara, eu vejo pelo pessoal que eu já conheci que joga RPG. Cara, é muito mais fácil tu assimilar a informação desse jeito do que com o cara na tua frente te dizendo o que tu tem que saber. É como se você estivesse vivenciando aquilo ali, né? Exatamente. Você tem que pensar como se você fosse o cara, então é como se você estivesse vivenciando. É que você aprende brincando, né? Você não quer nem aprender, o bagulho entra na tua cabeça, não tem jeito. É verdade. E o RPG, olha, tem um lado ruim do RPG, que eu já vou falar qual que é o lado ruim, mas o lado bom dele, cara, é que você fica muito rápido de pensamento e a sua criatividade pra inventar desculpa, por exemplo, pra atrair a mulher, é muito foda, cara. Desculpa pro chefe, né? O chefe. Uma vez saiu... Você tem uma ideia, isso é brincadeira. Era um pau que deu aqui, não sei o que aconteceu, num feriado. Deu dois feriados, um numa semana, outro na outra, né? Eu sei que eu saí do trampo na quarta-feira e voltei na outra quarta-feira pra trampar só, né? Eu inventei uma desculpa tão foda pro chefe, mas tão foda, que ninguém contestou nada, cara. Foi tão perfeito. Mas isso é o quê? É a vivência que eu tenho como mestre de RPG. Então eu consigo bolar a desculpa muito rápida. Mais um poder do senhor fodão. 3 semanas. Não, mas isso é verdade. Qualquer um que joga RPG tem essa facilidade de bolar as coisas rápidas, sabe? De ter esse estalo de pensamento. Porque você tá acostumado a fazer isso. Uma semana depois ele recebeu um ataque de oportunidade do chefe dele. Ele achou então, a oportunidade pra mandar embora. Então, crianças, essa é é a sabedoria do Sr. Alox. Vocês têm que saber como enganar melhor os pais de vocês, os professores de vocês. Jogue RPG, seja o mestre. Só que, Algures, o problema de você não gostar de RPG é que seu chefe tem muito mais facilidade em te enrolar agora do que você enrolar ele. É. Pensa nisso, cara. Não, mas eu vou mestrar a partida e daí vamos ver. É. Daqui a pouco eu começo a pegar gosto pela coisa, vai saber. É. Pô, chefinho, meu salário aqui, ó, tá atrasado 2 meses e meio, cara. O que aconteceu? Não, veja bem. Rola um D20, rola um D20. Se der 20, você ganha aumento. Ah, cara, mas eu não preciso me preocupar com isso, não, onde eu trabalho. Ih, ó, puxou agora, legal, hein? Cara, meu chefe pode ouvir esse podcast, é bom eu... levantar a bola. Ouvir, mano, que diabo de empresa é essa que eu quero ouvir um podcast blog de merda? Cara, a prima dele é uma programadora do blog, cara. Ele é primo da Pia. Loki, você disse que ia falar o lado ruim do RPG aí. Fala logo, cara, que senão esse podcast vai durar umas 3 horas. O lado ruim é o seguinte, ele aliena, né? Não tem jeito. Deixa o cara meio... Se o cara não tiver uma certa vivência, assim, de vida normal, o cara fica alienado. O cara fica meio babão mesmo. Eu tenho uns amigos, assim, né? Que os caras... Amigos, entre aspas, né? Tem uns caras que eu conheço que os caras... É muito abilolado no RPG, manja. Então não tem vida pessoal, não tem namorada, sabe? Se masturba com hentai. Então os caras ficam muito fechados naquele negócio deles. Ah, mas isso esse é uma lado questão ruim. De usar também, né? Loki? Tipo, eu acho que isso aí serve pra qualquer coisa, né? Cara. Tu não pode exagerar qualquer coisa. Tu vai, tipo... Se tu pegar, tu começar a ir na academia, começar a se viciar, ir na academia, tu vai ficar um bombadão de pinto pequeno, sabe? Então, tipo, é qualquer coisa. Opa. Que tu vai fazer. Não, é verdade. A comunidade dos 40 centímetros de braço vai vir aqui dar porrada na gente. Não, mas assim, como eu disse antes, qualquer coisa que for exagerado, cara, tu só não pode exagerar, tu tem que saber que tem um mundo lá fora, tipo... Pô, cara, tu gosta de quadrinho, beleza, mas tu tem que saber que Batman e Super-Homem e Homem-Aranha são personagens de ficção, sabe? Que eles não vão ler. Peraí, o Homem-Aranha não existe? O Change vai chorar, velho. Para! Vai chorar. Que eles não vão ler. Eles não vão ler sua cartinha, que nem diz o réu. O cara tem que saber que, pô, o RPG é pra um momento da minha vida. Né, o meu filho, minha esposa, é pra outro momento da minha vida, meus amigos são pra outro momento da minha vida. Você tá atacando nesse momento os cuequinhas de cota de malha, né? Exatamente isso que eu ia falar. Ele tá falando agora que o Homem-Aranha não existe, o Superman não existe. Tudo bem, o nego pode até saber que não existe, mas vai falar que o Robin e o Batman são viados pra você ver só. O quê? Não são? Mas eu só leio o gibi do Batman por causa disso, cara. Oh, olha o gaúcho aí. Olha o gaúcho. Puta, Rafa, mas você tá foda nesse podcast. Cara, quer vir pra Campinas, pô? Não, cara, antes que vocês comecem a ficar falando as piadas clichês de sempre que gaúcho é viado, eu já me adianto, né, velho? Ninguém sabia que você era viado. Quer dizer, viado, não, gaúcho. Não, eu sabia que a melhor forma de não ser zoado é se zoar antes, né? É, exatamente, cara. Primeira regra do stand-up. Mas, cara, eu me garanto, então eu tô tranquilo. Ei, olha aí, senhor fodão. O fato de eu querer ver histórias do Batman e Robin sendo gays não tem nada a ver. Discípulos do mestre, senhor supremo. Então, cara, mas eu acho que o RPG nessa geração aqui de hoje tá perdido. Eu acho que foi mais uma coisa de geração anteriores mesmo. Eu só era mais ligado em quadrinho, conhecia as coisas aí, gostava de ler um pouco mais. A geração de hoje em dia não, eles gostam de usar calça amarela, chapinha no cabelo e óculos sem lente. É, eu também eu concordo com você, tipo, eu acho que o RPG pra geração atual já era, velho. Já era. Isso aí, Rafael, considerações finais. Eu acho que só pra discordar, o RPG pra geração atual não era. Então tá, então. Change, você aqui. Oi. A gente é um blog que é sempre dá uma força pro pessoal que tá começando. Então, se você quiser fazer um jabá aí do seu blog aí... Ah, tá. Entre no meu blog, 15minutos.net. Tá, mas as últimas notícias do mundo pop e das últimas fofocas você encontra... Mas aqui. E o cronista esportivo? Você não vai falar do cronista esportivo? Também, cronistaesportivo.blogspot.com. Tudo sobre futebol, pode ir pra lá também. Tô escrevendo. Que isso, cara. Análises pertinentes. Pode não tem, pode, você não tem blog de novela, cara? Como você não tem blog de novela? É o 15minutos.net. Falo de novela, falo do Justin Bieber, falo do... da Lady Gaga. O pior é que é sério, tem post do Justin Bieber. E é isso. É tudo seu esses blogs aí, Tim? Olha lá. Vai lá, procura lá. É meu nome, é todos meus, Thiago Cordeiro, pode procurar lá. Pô, cara. Mas é isso, galera, valeu por ter chamado aí, precisando só chamar, tá? E parabéns. Falou igual um super-herói agora. Precisando é só chamar. Por falar em precisão de só chamar, tem como você editar esse podcast aqui, né? Nunca! Vou nem escutar, quanto mais editar. Ah, isso a gente tem um trouxa só pra isso, o Marcelo faz isso. Tá bom. Fudeu aí, Marcelo. Diga aí, Zenon, o que você tem a dizer para os RPGistas do mundo? Nada, tô falando. Então tá bom. Alok, nada também, né? Não, eu tenho um monte de coisa pra falar, mas... Pô, é, então no próximo podcast ele vai falar, senhoras e senhores. Até mais, até o próximo. Whatever! Alô? Alô? Mas... E...